Olá, forte abraço pra você. Daqui a pouquinho tem bate-papo, tem entrevista exclusiva hoje com o grupo Mate Quente, né? Aguarde, já já tem bate-papo com o Mate Quente pra você que tá ligadinho aqui no programa Carlos Pitt. Agora é hora de trazer a Carla Fernanda com os lançamentos da semana. Alô Brasil, alô Portugal, alô Carlos Pitt, tudo bem com vocês? Bom, tô chegando essa semana de novo pros lançamentos. Vou começar falando aqui da dupla Alexandro e Marcelo. Com um estilo muito próprio e vozes marcantes, dois jovens empenhados em fazer a diferença na música sertaneja iniciaram a sua carreira no ano de 2008 com um lançamento na Estância Alto da Serra em São Bernardo do Campo. Então começou uma carreira sólida entre dois amigos que já se conheciam há 23 anos, sendo que uniram seus dons para levar muita alegria e muito profissionalismo em forma de música. E mesmo com pouco tempo de carreira, já cantaram ao lado de grandes nomes da música sertaneja e já se apresentaram em vários programas de TV. E eles estão de música nova e tem novidade, viu? Tem participação especial da dupla Marcos e Belucci. Vamos conhecer a música então? Alexandro e Marcelo com participação de Marcos e Belucci para Não Me Arrepender. Eu acordei sentindo algo diferente. Uma coisa estranha chegou de repente. Não sei como explicar. Essa sensação domina o meu corpo inteiro. Não vejo saída, estou em desespero. Não vou suportar. Chega, eu não aguento mais, eu vou me entregar. Eu tô apaixonado e como dizer não pro meu coração. Tudo que eu sinto por dentro, eu sei que é amor. São sintomas quando chega uma louca paixão. Eu tô contando os dias pra gente se ver. Vou declarar todo esse amor que eu sinto por você. Se a gente não der certo, então fazer o quê? Vou te falar que eu tentei pra não me arrepender. Eu tô contando os dias pra gente se ver. Vou declarar todo esse amor que eu sinto por você. Se a gente não der certo, então fazer o quê? Vou te falar que eu tentei pra não me arrepender. Chega mais, nossos amigos Marcos e Belucci. Essa sensação domina o meu corpo inteiro. Não vejo saída, estou em desespero. Não vou suportar. Chega, eu não aguento mais, eu vou me entregar. Eu tô apaixonado e como dizer não pro meu coração. Tudo que eu sinto por dentro, eu sei que é amor. São sintomas quando chega uma louca paixão. Eu tô contando os dias pra gente se ver. Vou declarar todo esse amor que eu sinto por você. Se a gente não der certo, então fazer o quê? Vou te falar que eu tentei pra não me arrepender. Eu tô contando os dias pra gente se ver. Vou declarar todo esse amor que sinto por você. Se a gente não der certo, então fazer o quê? Vou te falar que eu tentei pra não me arrepender. Eu tô contando os dias pra gente se ver. Vou declarar todo esse amor que sinto por você. Se a gente não der certo, então fazer o quê? Vou te falar que eu tentei pra não me arrepender. Vou te falar que eu tentei pra não me arrepender. Vou te falar que eu tentei pra não me arrepender. Sucesso! Obrigado, Marcos e Belucci. Bom demais ter vocês com a gente. Entender, música de Alexandre e Marcelo, com participação de Marcos e Belucci. Gente, vamos pro próximo lançamento de hoje? É a dupla Regis e Duran. Gente, os dois compartilham o mesmo gosto incondicional pela música. Regis, nascido na cidade de Mococa, São Paulo, aos 7 anos já se destacava no meio de festas familiares e entre músicos da sua cidade natal. Aos 15 anos, deixou a cidade para tentar carreira musical na Grande São Paulo. Já o Duran, nascido na cidade de Borba da Mata, Minas Gerais, com a mesma idade, começava a cantar em shows e bailes, se destacando entre os músicos locais, contando sempre com o apoio do seu avô, que percebeu desde cedo seu gosto pela música. E em 2010, se uniram e formaram a dupla Regis e Duran. Com duas vozes que se casam, a cumplicidade desses amigos tem sido a grande responsável por esse imenso sucesso. Lançando agora seu primeiro CD, a dupla tá viajando pelo país todo e já tá pertinho aí de você. Mas antes deles chegarem, vamos conhecer a música nova? Então vamos lá, Regis e Duran, Orkut. Lançamento. Sem meu computador, todo dia em minha caixa postal, sempre frases bonitas com mensagens de amor. Todas tinham um te amo ao final, mas tudo que é bom demais tem sempre um fim. No último e-mail que mandou pra mim, você foi bandida, brincou com perigo, acabou, me esquece. Te quero só como amigo. Não te atendo mais no celular. Não perco seu tempo, não insisto em ligar. No MSN, se estiver online, acredite, eu vou te bloquear. Nem no meu Twitter, por favor, não me siga. Pois seu link eu vou remover. Eu tô falando. É bom demais ter sempre um fim. No último e-mail que mandou pra mim, você foi bandida, brincou com perigo, e dizendo com toda frieza, acabou, me esqueça, te quero só como amigo. Nem no

daquele poste que se apagou, pra não iluminar você na minha estrada. Olá galera de todo o Brasil, galera de Portugal, aqui quem fala é o Mate Quente. E nós também estamos aqui no programa Carlos Pitt. Você tem um jeito de quem duvida dos meus sentimentos, não sabe nada dos meus pensamentos, nem o que se passa aqui dentro de mim. Se telefono, você desliga e me ignora. Se mando flores, você joga fora. Te faz bem me machucar. Sou bola de papel, rascunho de um bilhete que ninguém quis ler. Sou bom pra todo mundo, menos pra você. Já estou me convencendo que não valho nada. Estrela sem céu, um rastro na areia que o vento levou. A luz daquele poste que se apagou, pra não iluminar você na minha estrada. Sou bola de papel, rascunho de um bilhete que ninguém quis ler. Sou bom pra todo mundo, menos pra você. Já estou me convencendo que não valho nada. Estrela sem céu, um rastro na areia que o vento levou. A luz daquele poste que se apagou, pra não iluminar você na minha estrada. Quero ver, canta aí. Que não vale nada. Estrela sem céu, rastro, pra não iluminar você na minha estrada. Lindo! Ei, paixão! Pra rimar cantando pra gente, né? Ah, é. E o chimarrão, vocês não deixaram as raízes de lado, né? Chimarrão é um companheiro do gaúcho, isso. Todos os gaúchos que saem do Rio Grande do Sul, né? Mas com um detalhe, eu não sou gaúcho, mas estou no chimarrão. Mas do Sul, Paraná, você sabe que gaúcho não é quem nasce no Rio Grande do Sul. É mesmo? Tem muito, quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense. Ah, é? Gaúcho é um estado de espírito, é uma tradição. Ah, quem gosta da tradição do chimarrão... Mate quente também é gosta tradição. Da vaneira, gosta da das tradições. Cultura. É verdade. Você sabe que tem gaúcho, cara que nasce no Rio Grande do Sul, rio-grandense, que nunca tomou um chimarrão. É mesmo? Não, eu conheço. É verdade que então, existe isso mesmo. Paraná, Santa Catarina, ali é muito forte, né, a tradição. E aí vocês vão lá e trazem as ervas de lá ou não? Ou muitas vezes quem? O pai erva traz. Erva mate verdinha. É, não, vamos claro. Confundir. O pai seguido vem pra cá, o pai mora no Rio Grande do Sul. Da Seberi, um abraço pra ele lá no Rio Grande do Sul. E ele qual que é a cidade? Seberi. É o nome da cidade. Então sempre quando ele vem pra cá, ele traz um quilo pra cada um. É um estoque, calma, né? Porque... Imagina, agora vai ter que. Então vamos fazer assim. Como é que é o nome dele? O Dalgiro. Ô, seu Dalgiro, agora tem que aumentar um quilo, tem que trazer um pra mim agora. Aumentou os fios, seu Dalgiro. É. Mais um. E sabe quem teve aqui agora recentemente, até falando de vocês e batendo um papo, tomando um chimarrão aqui? O Rogério, lá da Star Show. O Rogério é parceirão, parceiro. É, rapaz. Vamos dar um abraço pra ele também, que ele assiste lá. E ele me trouxe uma coisa de presente também. Pra arrumar pra ele trazer erva pra nós também. É, podia trazer junto, né? Mas na próxima traz a erva. Prepara e traz uns quilos de erva pra nós aqui. Não, e quem ficou com a despesa foi o Demo, né? Ficou na casa dele. É, parceiro, é gente boa demais. Uma curiosidade minha, todo mundo fazendo parte da banda, família toda. Os outros irmãos também são do meio de música ou não? Não, tem um, sou o Giovanni, né? O Valmir já fez parte do Mate Quente, foi empresário do Mate Quente. Mas agora não tá com o Mate, por enquanto. E o Giovanni trabalha com a gente. Ah, é? E as moças não entraram na música? As mulheres... Os maridos não deixaram. Ah, não deixaram. Bom, vou fazer o que agora do CD de vocês agora, que eu já botei vocês na parede aqui, né? Bora, vamos fazer uma música do Mate aí, Meu Negócio Só Ficar. Ah, boa. Bora. Manda aí pra nós ao vivo. Mate Quente cantando pra gente no programa Carlos Pitt. Segura o trem aí. Simbora. Aí, galera, quero saber quem tá afim de ficar com o Mate Quente. Mas ficar assim, ó. Vai lá. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. De vez em quando alguém vem me aconselhar, dizendo que eu já tô velho e tá na hora de casar. Mas não esquento e nem dou bola pra isso, eu não quero compromisso, meu negócio é só ficar. Fica tomando

saudade. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor, não me mata o ciúme. Oh, o ciúme. Programa do Carlos Pitti, enviando sucesso. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 traz-lhe Girassom, o espaço dedicado à música portuguesa. Girassom é um espaço sem locução com duas edições diárias, entre as 12 e as 13, entre as 16 e as 17 horas, e com uma edição compacto durante 2 horas e 30 minutos, entre as 13 e as 15h30, aos sábados. Girassom, o momento ideal para quem gosta de música portuguesa. Girassom, de segunda a sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17, e com uma edição compacto aos sábados, das 13 às 15h30. Aqui no Canal 2 da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Enviando sucesso com Carlos Pitti. Forte abraço, tudo de bom. Alô Brasil, alô Portugal, para toda a nossa rede. Grande abraço a você, obrigado pela audiência, né? Você que gostou do bate-papo da entrevista, você que conferir a entrevista completinha depois, entra no meu site, tem agenda, fotos, novidades sobre o programa, as composições minhas, os artistas que estão gravando as minhas composições, as produções que eu estou fazendo com outros artistas. Aliás, já vou mostrar uma produção aí que eu fiz com a dupla Eric Júnior Santi. Agora tem, sabe o quê? Tem a Miroca trazendo as fofocas dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Carnaval rolando e vamos que vamos com as notícias da semana. Michel Teló se apresentou no Rio de Janeiro e além de Ai, Se Eu Te Pego, outra atração chamou a atenção. É que durante o show foi feita a gravação de uma cena para a nova novela das 7 da Rede Globo, Marias do Lar. Na sequência, a dupla Chayenne e Fabian, que serão cantores interpretados respectivamente por Cláudia Abreu e Ricardo Tosi, dividiram o palco com o sertanejo. Eita, tá rendendo, né? Até Roberto Carlos, em uma das suas apresentações no Cruzeiro Emoções em Alto Mar na semana passada, chegou a dedilhar no violão e arriscar o refrão de Ai, Se Eu Te Pego. O rei confessou que tem admiração por Michel Teló. Não poupou elogios e disse que Michel é um sucesso, maravilhoso, fenomenal, incrível. Oh, novidade! Michel ainda está em alta para o marketing e é estrela de uma campanha nacional de publicidade de um automóvel. Teló, que levou seu hit Ai, Se Eu Te Pego para a propaganda, levou também um cachê de R$1,5 milhão. Para vocês terem uma ideia, Ivete Sangalo, na propaganda de uma cervejaria de quem é estrela desde 2007, embolsou apenas R$800 mil esse ano. Tadinha, né? Mas nem tudo são flores para Michel Teló, que essa semana ficou oficialmente divorciado de Ana Carolina, cirurgiã dentista com quem foi casado por 3 anos. Segundo a própria moça declarou, Michel está trabalhando muito e sem tempo para se dedicar ao casamento. Ela se cansou de acompanhá-lo nas turnês de shows e voltou para a casa dos pais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A crise do casamento do sertanejo chegou a ser noticiada até pela imprensa internacional. O jornal argentino Clarim, que ressaltou a explosão de Teló, declarou em janeiro: o sucesso está quase acabando com o casamento de Michel Teló. E acabou mesmo. O cantor Edson criou a maior confusão num bar em Limeira, no interior de São Paulo. O cantor viu Letícia, filha de Hudson, que entrou na justiça para pedir pensão alimentícia para o pai, e foi tirar satisfação com a sobrinha para defender o irmão. Xingou, gritou, esbravejou, e enquanto isso Hudson ficou quietinho na dele, nem se mexeu. Um rapaz que estava no bar tomou as dores de Letícia, e aí o bicho pegou de verdade. Edson e ele saíram no tapa. Que Que feio, né? O cantor Rick Solo, famoso pela dupla com Renner, que foi seu parceiro por quase 25 anos e que chegou ao fim no início de 2011, disse que a amizade continua, que Renner é seu irmão, mas que apesar dos apelos de Renner, Rick não volta com a dupla de jeito nenhum, quer buscar coisas novas e navegar em outros mares. Ele disse ainda que a carreira está indo muito bem, obrigada, que está com uma equipe muito boa e feliz e em fase de preparação do repertório e ensaios para o DVD que vai gravar no Tocantins em março, que já convidou pessoalmente Zezé de Camargo para participar. É isso aí. E no Carnaval de São Paulo, Rick desfila ao lado de Roberta Miranda. E a dupla sertaneja João Carreiro e Capataz levou um susto no final da tarde de domingo ao aterrissar em Campinas. O avião fretado que a dupla utilizava teve problemas com o trem de pouso que não abriu. O piloto teve que descer de barriga. Mas está tudo bem com a dupla, graças a Deus foi só um susto. E Carlos Pitt está em estúdio gravando nova música. Aguardem novidades. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza, Miroca. Vamos lá, vamos embora. Vamos curtir? Então vamos curtindo aqui o programa Carlos Pitt. A gente não para não, né? Que bom também, né? Agora tem pra você essa dupla aqui, ó. Da região de Bauru, né? Lá da região de Bauru. Eric e Júnior Santi. Produção é minha, né? Eu produzi os meninos aí, o novo trabalho da dupla. E vocês vão conferir aí. Composição minha em parceria com o Júnior Santi. Cada enxadado uma minhoca. Simbora, meu povo. Cada enxadado uma minhoca, cada cartada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caçar com um gato, sou louco de sorte com a mulherada. Eu já nasci coco virado, sempre fui interessante. Um cara muito ajeitado, amigo e melhor amante. No meu tempero tem malícia, mulher de mim não guarda mágoa. Eu dou uma onça com carícia, dou até um nó em pingo d'água. Sobrou na área é golaço, faço gol até de bico. Se me olha, cai nos braços. É da fubá, tico-tico. Sempre ligado no perigo. Olho pra mão, pisco depois. Atrás do anel vem o marido. Um homem prevenido vale por dois. Cada enxadado uma minhoca, cada cartada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caçar com gato, sou louco de sorte com a mulherada. Eu já nasci coco virado, sempre fui interessante. Um cara muito ajeitado, amigo e melhor amante. No meu tempero tem malícia, mulher de mim não guarda mágoa. Eu dou uma onça com carícia, dou até nó em pingo d'água. Sou o Dom Juan namorador, meu negócio é a conquista. Dizem que sou bajulador, eu digo é dom de um artista. Minhas namoradas duram pouco, mas não largam do meu pé. O nosso amor é mais gostoso depois que vira ex-mulher. Cada enxadado uma minhoca, cada cartada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, quem mata dois com uma paulada. Sem o cão caçar com um gato, sou louco de sorte com a mulherada. Cada enxadada uma minhoca, cada cartada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caçar com um gato, sou louco de sorte com a mulherada. Tô com vontade de te encher de beijos. Beija na boca, mata o meu desejo. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã, sei lá. Ô, mulher, vem pra cá que eu vou te encher de beijo. Tô com vontade de te encher de beijos. Beija na boca, mata o meu desejo. Nem que seja só por

Fechando aqui a paradinha de hoje, o programa Carlos Pitt para a rede, para mais de 75 emissoras Brasil e Portugal. Semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio, tem o programa Carlos Pitt e eu conto com você. Obrigado, gente. Valeu, rede. Obrigado, Brasil. Obrigado, Portugal. Até semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.